Viagem no rap, vamos começar. Se meu nome quiser saber, Deus é nosso pai. Ele na frente e a gente por trás. É nosso pai. Emmanuel, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o que sou, estou fissurado. Só quero mais um baseado, um baseado. Vamos acender, ficar na paz. Guindaste 1, 2, 1 pra você. Se realmente o movimento quer conhecer, vem. Mostro pra você, deixa o orgulho de lado. Abra sua mente, otário. Vem aprender, tenho muito a te ensinar. Venha ver para crer. Nas periferias, vou te mostrar. Nas ruas da minha quebrada, não precisa assustar. Terno e gravata, não é preciso mais usar. Vai deparar com tiros e criança cheirar. Sempre foi assim, e nunca, nunca, nunca, nunca vai mudar. Porque o povo quer assim, assim será. Quando eu morrer, com Deus quero estar. Mas tenho certeza que do meu lado, eles não vão estar. Vem, vem, político safado, manda me matar. Viagem no rap, vamos começar. Pai nunca tive, na batalha da vida minha mãe venceu. Distintivo usei, noite cabulosa já passei. 1, 2, 1 sempre serei. Muitos pilantras conheci, seu enterro assisti. Minha viagem agora começarei. Nesse movimento há muitos anos, nunca me desanimei. Nascido em Goiânia, há 10 em Brasília, em Planaltina parei. Gosto muito da Ceilândia, muitas amizades conquistei. Sou Dyer, sou Dyer. Dessa terra sou mais um, e daí não tenho medo da verdade. Detesta a falsidade. Se você leu, é porque alguém escreveu. Sou o que sou, não espere mais de mim. O rap me fez assim, se é assim que tem que ser, vamos lá. Vamos mostrar para esses canalhas quem é que vai mandar neste lugar. Acham que pode dominar, mas que nada. Não quero nem saber o que queremos. Os lados vê, as ruas, quem vai decidir, quem vive nelas não tem nada a perder, matar ou morrer. Muitos não têm nada a ver. Só quem passa por essas paradas que podem dizer. Chegando por aqui ou em qualquer lugar, é bom as caras respeitar. 1, 2, 1. Seus neurônios, vamos estourar. Vamos respeitar você e quem chegar. Mas cuidado, é bom vir de lá pra cá. Não deixe cair daqui pra lá. O dedo pode apertar, rabecão vai pintar. Nessa hora não, não, não vou mais estar. Goiânia, Zona Sul, vai me proteger. Se cair na Norte, vai ver. Toda área me considera, não duvide. Inferno Verde, não queira conhecer. Esquadrão, vixe, problema. Tenho aliados na Papuda e no Cage também. Inimigos, posso contar. Chegados neste país, não deixo a desejar. Tyson, o tempo foi curto, não pude visitar. Te subiram lá, lamento muito, pode acreditar. Vanilla, fica esperto para não te jogarem. Você cantando tempos difíceis, gosto de lembrar. Neste momento dá vontade de voar. Para toda a rapaziada do núcleo e da CPP, força para superar. Depois da tempestade a bonança virá. Já disse uma vez, vou repetir, não vim do pop não. Já curti no City, no clube do Sargento e no Quarentão. Todos da antiga, um abraço irmãos. Sou Dyer, sou Dyer, sou Dyer, vou ficando por aqui. Sou Dyer, sou Dyer, sou Dyer, não estou nem aí. Que falem mal ou bem, mas que falem de mim.